coração aflito, delito, deleto no leito, acerto desfeito, abismo estreito, quebrei o preceito, não tinha mais jeito. O céu estremeceu, rejeitei o renovo da mente, minha alma adoeceu, eu errei, sei que foi consciente. Jamais se esqueça que você não está só, o sentido de estar vivo não é provar que é melhor. As armaduras da aparência alimentam a solidão, a desventura e a descrença aniquilam a salvação. Nós guardamos no peito o pecado secreto, negamos conserto, somos de concreto, não há mais direito, restaram decretos, todos os defeitos geram desafetos, mudamos trejeitos, burlamos trajetos, todos são suspeitos, eu quis ser liberto, encontrei a vida em quem foi ressurreto.